São quase 3 da manhã. Isso é hora de chegar. Onde você foi, mulher? Onde você foi, mulher? Você bebeu, nem tente disfarçar. Com quem você foi, mulher? Com quem você foi, mulher? Não fica bem, ainda somos um casal. Quero respeito. Sabem meu valor. Acordo cedo, dou um duro danado. Tua mesada nunca atrasou. Tantas vezes te perdoei. Não consigo viver assim. Reconheça o que eu fiz por ti. Ou pega tuas coisas e some daqui. Maldita. As coisas e some daqui. Maldita.